dia que eu nasci. E nem no banho, por baixo da etiqueta, é sempre tudo igual, curioso, gereta. Que gostoso, sempre escuras, nem disfarça em fantasia. E nem seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia. Proibido, pela censura, o decoro é moral. Liberado e praticado pelo gosto geral. Pela todo mundo gosta, todo mundo quer. Ah, é? É. Pela todo mundo fica, todo mundo é. Obrigado, valeu.